Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. E sabe tão bem ouvir por vezes uma simples canção pop e deixar-nos levar por uns graciosos acordes e uma trauteável melodia que nos conduzem a um lento menear do corpo. E é isso mesmo que as canções dos norte-americanos Girls, um duo de rapazes de São Francisco, fazem no seu primeiro longa duração intitulado Álbum. Canções bem apelativas com um forte imaginário veraneante de relaxantes vocais escudadas por doce instrumentação. Esqueçam a chuva e o frio, fechem-se em casa a ouvir este muito elogiado disco dos Girls e sintam-se transportados até um lugar onde sentirão as carícias dos quentes raios solares e uma delicada brisa marítima aflorar-vos a cara enquanto conduzem um convertível ao lado da vossa cara metade, tendo no banco traseiro Brian Wilson a cantar-vos God Only Knows. Where did it start? Try to say things, reach out.